メントセルがある瞬間でパーキするし、頼むよな。 シャーマレーザ ー04completo, final Chumé 2, Salvador 11895, tempo pouso. Platinho 08, tem o tráfego no visual. Aguarda para a girada base 17. Tratando base, está com o tal visual do tráfego, tá? Senhor 08. Paciente. Lima, Quilos do Luz, está autorizado a final do ILS X-Lay, vista para 2003, informe no localizador. Está avisado, ILS ou Nozela, vista para 2007, Lima, Quilos do Luz. Está aí na Duna, na presença, Lima, Quilos do Luz? Autorizado, Duna, Lima, Quilos do Luz. Aguarda para zero, base, por gentileza. Feliz no backtrack, libera na Quebec, por gentileza, agilizão. Guardião 08, aguarda a pista livre. É o que eu estou aguardando. Aracaju, 1230. Azul 27 na 2 da tarde, para Aracaju, nível 230 aprovado. Decolagem na 10, curva esquerda, subida Pucajamo, DCT. 55 na 3, transponder, controle 119, decimal 8. Para Aracaju 230, você falou na 0, curva esquerda, saída curta e alta direto. Como eu tenho o transformador, eu contei 198, você tem o 23, ou 275. Correto, sem ter o questionamento. Tá. Salvador, o azul 2591, acionado, pronto, para o parque, CLB 2, 4 horas, alterna galeão. 2591, Pátio 3743, Pátio 1 no Índia, Rodo Esfera 1091, Terecinal 95, Azul, agora 10, 12, 1, 1. Pátio 1, Pátio 1, Pátio 1, Pátio 1, continua na aproximação, aguardando autorização para o pouso, ajuste 1-0-2. É, acho que é a visual e vai aguardar a para o pouso, ajuste 0-4. Guardião 08, solo 54, livre o backtrack, repórter liberando na Oscar. Backtrack, repórter liberando na Oscar. Força aérea 7204, livre pouso, pista 10, ventuna 20 graus, 79. Livre pouso, 204. O Sababa Alfa Tango Sierra, siga o Caravan até a Oscar. Corrigindo, siga o Caravan, repórter liberando na intersecção para a Bata, o Alfa Tango Sierra. Azul 2591, pronto. Azul 2591 na linha, mantém 10. E falando que está restrito ao nível 080. Restrito 080, a linha mantém o Azul 2591. Série 7204, solo 56, libera a primeira direita e chama a solo no 211. Porra, Azul 2715, acionando de aplicação, voe Puna, descida para 3 mil pés com ajuste no 092. Boa noite, táxi via Alfa. Forte, está de dentro. Posta na Delta, agora o cruzamento, ok? Estamos em Lima, completa a final do ILS, chama a Torre Salvador, 718-95. Vou para a Alistair, qual é o Aquilo Zulu? Torre Salvador, está passando Lima, Aquilo Zulu e ILS, Lozara. Lima, Aquilo Zulu, continua aproximado, está lá agora, por exemplo, para a confirmando a questão 10? Gente, Matheus Serra, 90 é sem identificação. Chega da Mari, desse Matheus 050. Pode sem chegada. Avião na decolada 58, controle transfere 1 no 9, decimal 8, boa viagem. Uma boa autorização, cara. Autorização, mas passou. Novembro, deixa via para nível 080. Visual, está 10, ele é SE Cruzeiro a 10, 1012 no ajuste, o vento 128, temperatura de 28 graus, o via legal. Para frente, das condições, coordenar o 360 Galeão. Salvador Galeão, 360, conforme rota, Yumi, o para novembro é 857, Moço, decola 190, curva direita, Dael, Leda após Leda Yumi, 198, Salvador, 5533 no transponder, 6201 da Ojan. É 201 autorizado Galeão, nível 360, rota conforme a plana de voo, Yumi, para novembro 857, Moço, decola 190, saída Dael, Leda Irume, o controle 1908, transporte 5533-6201. Corretíssimo, no portão 8, confirmando, chame pronto, 6201. Confirmo. Chamará 6201. Mantemos 240. Mantemos 240, 27 do Sul. Lula, Sol 01, direita 1, 2, 1, decimal 1, que prossegue para parte 3. Lemos autorizado o cruzamento da pista 1028. Está autorizado o cruzamento agora? Pode liberar Delta, ingressa Delta, o Lima pelo Lula. Subida para 2050. Salvador, boa noite, 3897 da Santa, não siga o número 5, pedido informação ativo, voo é Guarulhos, nível de voo 320, por favor. Ok, está pronto as condições? Prezado, parte 3, Lima Quilos 1. 297, recebeu a Tino? Afirmo. Ok, Salvador, Guarulhos, 320, via operador 10, Piraí, DCT 1 Bádio, conforme rota. Decola 190, curva direito. Da Leda Motiva, 198-5524, TAM 3897. 190, mais uma centena, com curva direita. Da Leda Motiva, 5534, transponder, controle de direito. 98 Salvador e o transponder é o 5524, corrigindo 5524, 3897. Já tem 5524, 1981. Azul 4206 para o táxi, 95 a bordo, 3:30, Maceió. Sete, é isso? 95 a bordo. 95, larga na folha, direita, ponte espera, 1895, 1012, no ajuste, boa viagem. Então, boa noite, 4206 da Azul, linha 0. Autorizado, certo, direita, ponte espera, da 0, 1295, 1012, ajuste, azul, 4206, obrigado, boa noite. Está lhe apontando, está lhe chamando. Está sendo aeronave? Está lhe apontando, o helicóptero está lhe chamando. Do azul 272, mandado 3 para o Fúria Paraná. 2792, pátio de cargas, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar táxi, apenas poderia confirmar a autorização ou transporte do Cubuna 3, para o 2792? Mantém, afirmativo. Claro. Você já está no retorno ou ainda está fazendo sobrevoo? 206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1-10 graus, 79. Alinha e decola, pista 10, do 4206. 012, está autorizado em ALS, é pode estabilizar. 2795. Pode olhar o botão, 234. boa noite para Recife. Confirme o Vasco se encontra, por gentileza. Pronto para cópia. Salvador Recife, 190, Golfo 677. Decola pista 97, curva direita, saída Conde. Controle 198, transponder 5446, o Papa Romeu Sierra, Índia Alfa. Aula 70. Controle, recebendo o Thiago Patango, ele está lhe indagando. Patrulha não recebe o Thiago Patango. Tá ok, mas você já pegou a última mensagem dele, que ele está estimando aí o 1000 às 10 e tá, livrou sobre o voo de Maragogipe. Ele passou o horário ao 00, tá ocupado. Tchau. Tchau. 05, vai chamar a torre 1895, agora, está presente o ajuste 1012, uma boa viagem, uma boa noite, o Sierra Índia. Já me comprou o controle? Copiei não, senhor. Pensa para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2, ao número 2 na aproximação. Complete o sistema de velocidade para 1.809. Pelo 0.200, Força Aérea 90. Também secretário, reposta táxi Sierra Índia Alfa. 4.206, decolado ao 07, controle 1.119, décima 8, por favor. Controle 1198 azul 4206, obrigado, boa noite. Ok, Salvador Vitória 360, para o Whisky 50. Decola pista 10, curva direita da EL, Leda, pois Leda Bidev, controle 198. Transponder 5535, voo no 645. 360 aprovado, pelo Whisky 50, da Elzeta Bidev, curva direita, da Mação Mazero, 198, controle, 5535, transponder, com boa metade. Correto, portão 2, chama pronto, no 645. Para o site do 3712, azul, tem 61 na voz, 1h45, com carga. Táxi, pátio, Índia Alfa, ponto espera 1895, táxi via Índia e Alfa até o ponto espera. Uma boa noite e uma boa viagem, 2712 no ajuste. Ok, Índia Alfa, ponto espera por 1895, reto. 90 milha de Salvador. Olha, pode aproximar tudo quanto. Autorizador. Patão, que eu controle? Sim, Thiago, Patão, controle da boa, a sua altitude. Azul 2715, estabilizado, localizador. Azul 2715, complexo final, torre 1, no 895. 795. Principal, Lima, na Lima vai chamar a torre 1895 para prosseguir até a Messer, ok? O Lima cruzou. Sete no seco, baixado e travado. Para o Controle, posso chamar a torre para o cancelamento do Fox Sierra November? Fox Sierra November foi estabilizado e aguarde transferência para o motor sujeito. Mas já estou estabilizado aqui, tem que ser agora aqui o localizer. Sim. Chame agora a torre no 895. carrego com ele lá, obrigado. Cancelado aos 2111, prossegue para o circuito pela direita da 17, a porta na final vai ser atrasada. Porta na final, Fox Air 90. O Azul 2712, próximo ponto de espera. 2712, mantém o ponto de espera. Autorizado até a Papá, agilizando. Autorizado, vou pegar o táxi, vou pegar o táxi, vou pegar o táxi, vou pegar o táxi, vou pegar o táxi, vou pegar o táxi, vou O 705, informa o Salvador, opera visual, pistão 1110, procedimento LSX-ray. O vento está de 1120 graus, 07 nós, ajuste no 012, visibilidade acima de 10, teto 1700. Confirma para o São Salvador? É o Oceanero 6259, está no portão número 6. Para Guarulhos, solicitou o 340. Como que nós estamos sem receber o aviso, por favor, as condições do campo, também já tem a nossa autorização para Guarulhos. Ok, está pronto para as condições? Negativo. Ok, visual, pista 10, LX e X-Ray. 10, 1012 no ajuste, temperatura de 27 graus, o vento 120 com 8 nós, o 6259, 198 é o controle, 1895 é a torre, tá pronto pra cópia? Afirmativo, tá escuro, ok. Guarulhos, 340, autorizado via Operazolo 10, Piraí, DCT 1 BAD, Operazolo 44, conforme a rota. Decola, pista 90, curva direita, da El Leda Motiva, 198, controle Salvador, 5522-6259. 6259, entendeu, autorizado então, Guarulhos, voo 340. Vai decolar no processo, curva direita, da El Leda Motiva. A primeira aerovia de Fábio Sulu, 10, até Piraí, foi direto para o Fábio Sulu, 44 até Pacote. 5522 no transporte, 798 é o controle, foi Canero, 6259. Ok, corretíssimo, portão 612, chame pronto para pushback esse momento. Camarai, 6262. Sala Azul 252715, está na, livrou na sua esquerda. Boa noite, Alfa Kilo, pátio de carga na sua esquerda. Posição 4 Romeo, segundo a Infraero. Alfa Kilo, 4 Romeo, obrigado, 2715. solo ao Juno 5. Liberdade 7 horas está, vai estacionar a frequência livre, boa noite. Liberdade 7, boa noite, está com a frequência 1, 2, 0, 2, 1, 1. Olha, Alfa Tango, reporte no trajeto de tarifa e informa que não recebo o transponder. Cheque seu equipamento, pois não recebo o mesmo radar. Pois, liberação da mesma, ingresso, continua o táxi, se reporta na sua parte. Confirma até que hora está válido o nosso plano, chama, por favor. Está escutando? Afirma. Decolado ao 16, controle 119.8, bom voo. Até mais 8, obrigado, boa noite. Foi 712, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível 230. Suba via Puca 230, foi 712. Sierra, Tom Papá, boa noite, prossiga. Pista 10, visual ILS XZ da 10, 1012 no ajuste, temperatura 27 graus, o vento 120.8, 19.8 controle, 1895 a torre, está pronto para a Copa, Salvador, Paulo Afonso. Ok, Paulo Afonso autorizado, 097-090, decola pista 97, curva esquerda, saída lotar. Controle 198-5444, Sierra, até o papá. Táxi agora com a torre 1895, 1012 no ajuste. Boa viagem, boa noite. Para o táxi, segundo 6-4-134 a bordo, 3 horas e meia, caminhão a casa. Direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem, confirmando o POV. 234, direita, ponto de espera 1895, boa, boa. Recebe o plot primário, tchau. Gente, uma leitura da rotatória, reporte visual com o campo. Confirma, tem uma no pé? Ponte de espera da 1-0, mas... 345, mantém o ponto de espera. Tchau, hotel papá, reporta no ponto de espera da Oscar. T3897 está pronto no ponto de espera, como número 2, estão no zero. T3897 Visual 3897, sétima tempo de espera. Terra, Índia, Alfa, decolada aos 21, condições de curva à esquerda no perfil da Conde, agilizando o cruzamento do campo. Primativo. Reporta livrando o eixo no 028, Terra de Alfa. Informar livrando o eixo no 028, Terra de Alfa. Bono 645 ali, mantém pista no zero. Mantém, mantém. Bono 705, até a identificação dessa via ponte para o nível 050, ajuste ao no 012. Via ponte para o 050, 1012 no Brasil, gol Bono 705. Azul 27, 1-2, passa nível 190, chama o centro de Recife, 1-2-5-4-5, até na 1-2-6-8-5. 2-5-4-5-2-6-8-5, com Recife 2-7-1-2, trabalhando na área. 0 vento, 1-1-0 graus, 8-9. Segunda colagem, então, no 0, né, pode ser. Palmeiras, Serra, Índia, Alfa, contato com a data de decolagem, suba via Conde para o nível 190. Via Conde. Autorizado, direto com o Gui, que é a Rangel. Obrigado. Já está passando a ponte de espera. Chame o turno 1895. 1895, né? 4-5, controle 1-1-9, décima 8. Tanzel Magalhães, autorizado, boa noite. Boa noite, só falando aqui na Fatango. Charlie Alfa Tango, boa noite, direto final da 1-7, reporta curta final. Direto final da 1-7, autorizado, reportará na curta, Tango. Autorizado, direto, Luda. Sim, após os exemplares da Leopoldina, temporo 3-0, gol, foi a 3897, livre decolagem, pista 10, vento 1-1-0 graus, 79. Livre decolagem, pista 3897. Charlie Alfa Tango, avistado, livre pouso, pista 17, vento 1-1-0 graus, 89. Pouso atualizado na na 17, será que está correto? Prossiga na escuta. Temos as restrições de velocidade, está autorizado manter a atual, desça para 4 mil pés, ajuste o 9092. Temos as restrições de velocidade, mantendo a velocidade atual, desça para 4 mil pés, 1.002. Decolado aos 27, controle 119.8. 19, boa noite. Controle, Estrela Fatango, povo pairado, montagem, estacionado, pressionando a base. Sim, Estrela Fatango, livre corte, estacionado, boa noite. Delta, Fatal, autorizado, ingresso, pista no 7, reporta, linha de pronto. Escutou 3897, decolou 1.700, boa noite. 3897, contato radar da decolagem, Cidade Edal para o nível 320. Cidade Edal para o nível 3897. Autorizado, Delta presente, Delta 3897. Boa noite. Terra Hotel Patá, quando pronto, livre decolagem pista no 7, vento 1190 graus, 89. Decolado aos 29, controle 1198, mão 1. 19, 8, 7, obrigado, Tomás. Hoje de Salvador, muito boa noite, vai passando o Serra Salvapá. Passando o Serra Salvapá, contato radar na decolagem, suba via lotar para o nível 090. Eu vou voltar para o 090 Sierra Hotel Papá. Como 705, deixa sem restrições para 2000 pés, ajuste no 012, livre a lança para estabilizar. 67 para 2000 pés, livre da restrição de altitude. E autoridade LSXE, para estabilizado. Gol no 705. 1645, passo nível 120, chame centro Recife, 1251, antena 13325. 1425, 1-13325, obrigado, boa noite. 6201. Motor, montar. Centro Justiça, na frequência 1251, até na 3325. 3325. Após o mesmo, só autorizado para o chão. Tá legal. 6201, Alaska, que é o ponto de espera, vem a Índia. Ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Tem ponto de espera 10, vem a Índia, 1012, 625, 620, obrigado aí, na destinada com o Rolf. Um abraço. Salve, boa azul, 2781. 2781, no Salvador Conquista, aguarde um instante a cota, 1012, um ajuste. Salvadores, reporte do Travel de Paris. Pista 10 e LSXZ da 10, 1012 no ajuste, o vento 120 com 8, temperatura 27 graus, 19,8 controles, 295 a torre, 275. Gente, 2, boa noite, gol 1705, passando o Simbra com o trem mais checado, viu, João? 05, check trem, do pouso, pista no zero, vento no zero, zero grau, 79. 705, tá com o trem mais checado, tá livre, pouso na pista no zero. Decolagem pista no zero, vento no zero, zero grau, 79. Decolagem, Via Alfa, reporte no seu Juliette. Via Alfa, vem reportar no seu Juliette, voo no 775. Reporta na rotatória, 11, 8, 9, 8, 9, obrigado já. Salvador, boa noite, 620, passando no 1500, Dayão. Chame 6201, leva o contato com a galha de colagem. Suba via da para o nível 360 após 2000 e pós 1000 Leda. Gente, pós 2000 Leda, sobe direto para o 360, chame 6201. Quanto Leda, chame 6201. Salvador Galeão, 360, conforme a rota do plano de voo, decola pista 90, curva direita, Dael, Liga, Brasileira e Irume. Controle 1-9-8, transponder 5-5-5-4, 3-1-9-7. Autorizando o Galeão, nível 360, rota conforme o plano, decola do pista 190, com curva direita, saída Dael, Leda e Lume. 098 controle, 5554, o transponder, 3197. Porção 3, chama pronto. Vai chamar pronto, 3197. Salvo do 1775, vai ser Juliette. Porção 2. Porção 2, do 1775. Boa noite, pronto, decolagem? Pronto, prospecto, faixa 3. Faixa 3, autorizado, chame táxi. Obrigado, de alfa, espaço 5 minutos para a posição onde o serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Ok, sem problemas. Autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 1-1-0 graus, 7 nós. Oscar Juliette X-Ray, tráfego avistado, livre pouso, pista no 7, vento 1-0-0 graus, 7 nós. Vivo por 1-7, Oscar Juliette X-Ray. Transjet X-Ray, após o pouso autorizado back-track, está aqui até abaixo. Autorizado após o pouso back-track, está aqui até abaixo. Após o pouso back-track. Direto X-Ray no sol 48, reporta livrando. X-Ray, sol 48, reporta livrando a pista. Controle 1-19-18, uma boa viagem. Bom trabalho, muito obrigado. Boa noite, controle 1-19-6259. Deixa 6259, contato radar na decolagem, subida para nível 340. Está presente, autorizado, trouxe Lida. Está presente, Lida. Sobe 340-6259. Ocean 6201, passo visão 60, chame centro Recife, 1251, antena 13325. Sim, está na frequência livre, boa noite, Oxford, Let's Explain.